céu, pelo mar, pela terra, onde for, de jatinho, de jet ski, de 600 como for. É sem terror, defensor da favela por amor. Tira o pet das quadradas, tira as balas do tambor. Quanto sangue já jorrou, quantas mães que já chorou. Sem contar as crianças, quantas avós que ficou. É assim, eu sei, infelizmente é cultural. Do soldado ao general, todo mundo é marginal. Agradeço todo dia pelo rap, pela vida. Minha esposa, minhas filhas, pela proteção de vida. Quantas vezes que eu tive que jogar contra a maré. Salvo o rei, Jesus Cristo, eu não fui nessa pela fé. O vento vem suave, vai levando todo mal. Cai por terra só inveja que o Judas passa mal. Leal, leal, nem que custa a minha vida. Ferro e fogo, xeque-mate, tamo junto na guerrilha. Há muito tempo os loucos tá com nós, mas hoje a favela tem a voz. Mil tretas e mil tretas, liga nós. Sem Moscou, pode passar, só os monstros feroz. Há muito tempo os loucos tá com nós, mas hoje a favela tem a voz. Mil tretas e mil tretas, liga nós. Sem Moscou, pode passar, só os monstros feroz. Checkmate, game over, cê revacha, cê perdeu. A vitória é só pros fortes, pros guerreiros, fé em Deus. Que vem os inimigos, os pilantras, um por um. O certo é o certo e eu não temo mal algum. É, tô aí, tô firmão, tô legal. Na cena de mil votos, na cena de mil graus. Vem Natal, sai Natal, entra ano e sai ano. São vários de jornada e aos poucos eu tô chegando. É gangsta mesmo, narrador da violência. Sem dublê, sem cinema, salve, salve, é nós na cena. A sua jorra sangue é o verdadeiro bang bang. Os assaltantes, os diamantes, os gangsta no falante. Na selva de pedra, os moleque dá trabalho. Favela, é nós mesmo, caralho. Do louco é assim, os moleque no apetite. No carro as granadas, pistolas dinamite. Há muito tempo os louco tá com nós, mas hoje a favela tem a voz. Mil tretas e mil tretas, liga nós. Sem Moscou, pode passar, só os monstros feroz. Há muito tempo os louco tá com nós, mas hoje a favela tem a voz. Mil tretas e mil tretas, liga nós. Sem Moscou, pode passar, só os monstros feroz. We'll be right back.